antes de começar a minha apresentação, eu queria dizer mais ou menos como é que eu imaginei essa apresentação. Pega um pouquinho de cada coisa que cada um falou aqui, o Aguilera, enfim, a Gina, e agora o Eduardo, a Mariângela, porque eu estou querendo contar uma história que contextualize essa questão que envolve o gerenciamento de projetos, essas técnicas mais contemporâneas de coordenação e gerenciamento de obras, e por que que isso hoje em dia é fundamental e não se tem como... Bom, pois bem, como é que essa história começa? Bom, nos anos 80, o Brasil era um campeão de acidentes de trabalho, corria os seus milhares por ano. Ponte de Rio-Niterói passou de uma centena, que agora era uma coisa assim de segredo de Estado, só num pilar tem 11. Mas é segredo de Estado, os grupos militares criaram a Exex, foi uma empresa que assumiu o consórcio, acabou. Quer dizer, todos esses números, aliados a um grau de desperdício que nós tínhamos, que beirava 150%, 200%, ou seja, cada metro quadrado que você construía nos anos 70, virada dos 80, você gastava 3 metros quadrados. Quer dizer, e aí começa a nossa aventura. Então, o que acontece nos anos 80, na virada dos anos 90, temos o aliado. O nosso aliado, Collor. Collor extingue a Promemória, que era o transformar o IPHAN numa verticalização. O IPHAN chegava a ter mais de 200 artesãos, pedreiros, mestres de obras. Fez um passo, por exemplo, desse início aí, por exemplo, o Paulo Vidal, que é um dos nossos arquitetos mais bem sucedidos, trabalhando no município, veio desse início aí, dessa obra aí, e muitos outros. Pois bem, e cria a Lei 8.313, que é a Lei Rouanet, com a qual todos nós trabalhamos. Isso aí, quer dizer, o Collor, a gente vê o Collor assim como... Mas o Collor é quem abre a economia. Porque a partir daí, o Brasil passa a ser outro país. Não estou aqui elogiando, nem não tô, na verdade, a ideia é contar uma história. Pois bem, o Collor abre a economia. Então, hoje, como é que está a Lei 8.313? Esses números são 2005, 2006, 2007, 2008, não são definitivos, porque quando eu colhi esses dados, no final de 2007, 2008, eles ainda não estavam consolidados pelo Ministério da Cultura, a fonte é o Ministério da Cultura. Então vocês veem que ali, no que nos interessa, que é a última linha, patrimônio cultural, a gente vem mais ou menos, desde 2005, com cerca de 150 milhões, isso aqui é milhões, tá? Por ano, por colocar pelo governo federal. Agora, voltando aqui, pois é, esse dinheiro não é colocado no órgão de patrimônio federal. É colocado na Lei Rouanet, é um dinheiro que passa por fora do IPHAN. Isso define muito mais coisas do que a gente imagina. Isso define o papel do Estado na economia de uma maneira geral. No segmento da cultura, diz que o IPHAN não é o construtor. O IPHAN é o fiscalizador do Ministério da Cultura. Tá? Vai adiante. Então, para vocês terem uma ideia, a superintendência teve em 2007 1 milhão, com a boa administração do nosso superintendente, ele conseguiu executar 100%, ganhou 3 milhões em 2008, 3 milhões em 2009. Ele mesmo falou aqui na segunda-feira, na terça-feira. Pois bem, no ano passado, captados 50 milhões, aprovados 160 milhões. Quer dizer, Pronax aprovado. Para vocês terem uma ideia, 1 bilhão passam pela... Passam cerca de 120, 80 projetos do Gênero de Clínica. E nesse ano, também com dados do Carlos Fernando, 97 milhões aprovados e 250 milhões captados, o amarelinho e o laranja foram aprovados. Nós temos 250 milhões em projetos aprovados e captamos 97. Então vocês veem muito. O IPHAN não executa. O patrimônio federal não executa essa verba. Essa verba é destinada a ser utilizada pela Lei Rouanet. Quer dizer, a ideia não é um Estado que se verticalize. Pelo contrário, o Estado encolhe, estou falando de constatação, tá? Estamos constatando coisas. ele se encolhe e fiscaliza. Agora, como fiscalizar? Nós temos muita dificuldade em gerenciar esses 3 milhões. Vocês viram aqui na terça-feira o Carlos Fernando apresentando o leque de coisas que a superintendência faz e realiza, e o staff que nós temos. Nós não teríamos a menor condição de executar diretamente 50, 97 milhões. Por quê? Falta de competência, não. Falta de instrumentalização. Ou seja, o órgão de patrimônio, lá atrás, naquela história do Collor, ele não é, quer dizer, o projeto do governo, dos governos, que vem desde o início dos anos 90, não é instrumentalizar o Estado para gastar essa grana. Ele não tem a menor condição. Sobra para nós, patrimônio, e como bem disse aqui a Beatriz, e com concordância de todos, somos muito parecidos, o patrimônio municipal, estadual e federal. Essa é a nossa função de fiscalização. Acontece que nós ainda não montamos adequadamente o projeto de fiscalização. Como é que funciona essa mesma construção civil, que era uma indústria de acidentes de trabalho, indenizações e desperdícios, virou o que nós somos hoje na construção civil? Quer dizer, o Brasil hoje em dia tem empresas de ponta disputando obras no mundo inteiro. E uma outra coisa também é que, a partir do Collor, na primeira década, caem as barreiras regionais. Quer dizer, nos anos 90, você já tem firma, a OAS, que é uma firma baiana disputando obras no Brasil inteiro, a Odebrecht, enfim, em São Paulo, os paulistas hoje em dia ganham todos os projetos, estão fazendo tudo paulista, ganham todos os projetos de arquitetura no Rio de Janeiro, são desde o paulista. Mas isso é a quebra das fronteiras regionais. Você não tem mais a firma do Rio, a firma do São José, a firma do Brasil. E na virada dos 2000, caem as barreiras nacionais. A Tyson Spears é a firma que comprou o prédio da Sul América, por exemplo. Aquele prédio, dona também daquele prédio do lado do BNDES. A gente, quando abre o jornal de domingo, tem um encarte imenso de uma imobiliária americana que está lançando o prédio na Barra. Quer dizer, o Collor começa a botar o país na globalização. Quer dizer, as fronteiras regionais acabaram e as nacionais também. Então, hoje em dia, ou nós partimos para os processos de gerenciamento de projetos, certificação, normatização, ou então a gente fecha nossas empresas e vamos contratar as empresas internacionais que partiram nos anos anteriores pelas mesmas razões que nós partimos também. Você acha que não tinha acidente de trabalho na Europa e no primeiro mundo? Tinha, só que lá a justiça é um pouco diferente da nossa, as indenizações eram muito maiores e eles correram atrás dessa história, até porque culturalmente estavam à frente. E hoje nós estamos também nesse patamar. Quer dizer, então, como montar uma fiscalização para gerir valores muito, muito, muito acima da nossa capacidade instrumental? Criando processo de normatização. Porque quando você normatiza, você reduz o teu universo. Esse pode tudo, o que é tudo? Tudo é tudo, mas quando pode só alguma coisa, ou seja, quando nós dizemos que essa mesa aqui é tombada e só pode um verniz de tal, porque é o único que se adapta a essa madeira de, sei lá, quando foi feita, você está reduzindo o teu universo de possibilidades técnicas. Então você trabalha com o processo de normalização. E o que é a certificação? É ter certeza de que o que foi decidido e definido na norma está sendo feito de fato. E pela complexidade... Mais um, por favor. Pela complexidade dos dados que o Eduardo apresentou, por exemplo, como fazer uma obra dessa de forma amadorística, sem uma teoria de gerenciamento de projetos, sem uma certificação? É claro que nós não estamos assim num nível absoluto de certificação, mas nós estamos caminhando muito, muito bem para isso. O primeiro passo é entender o projeto. Volta aqui o que a Maria Ângela falou. Eu vou citar sempre todo mundo, porque eu acho que... fazer um parênteses. A nossa ideia, quando fizemos esse seminário, é de mostrar um universo amplo. Quer dizer, o universo. Quando a gente faz um seminário, o INEPA aqui, aquela coisa de amigo, todo mundo está lá. Mas quando a gente abre para a iniciativa privada, para a USP, para o UERJ, então nós estamos no fogo. Né? A gente traz aqui um universo, a gente traz um nível de informação que nós acreditamos, nós da equipe que montou o seminário, muito mais amplo, que dá muito mais possibilidades. e dá muito mais margem à discussão e à busca pela informação, que é o que nós, afinal de contas, fazemos na universidade. Então, o primeiro passo é entender o projeto, seja lá qual for o projeto, como um produto. E, obviamente, voltando à história do municipal, esse produto, na verdade, é um somatório de N produtos. Quantas obras, quantos ambientes estão em obras? Quantas especificidades estão em jogo numa obra como a Câmara Municipal, por exemplo? Quer dizer, você tem que entender isso como produto. E tem que pensar na pré-produção, porque você acha que você faz uma obra dessa sem pré-produção, sem pensar a obra, sem planejar a obra? Quer dizer, na produção e na pós-produção, porque essa obra, vamos gastar 60 milhões e daqui a 2 anos estamos lá retocando? O cara que deu os 50 anos de garantia, ele dá 50 anos de garantia sob certas condições. Essa é a história da certificação. Desde que os técnicos dele lá da empresa, compareçam à obra, deem treinamento para a equipe que vai executar e também inspecionem o processo executivo. Por que não dá 50 anos de garantia se o cara não fizer aquilo da maneira que é indicado? Então isso aí está na normatização. A certificação, ele certifica do que o que ele normatizou está sendo obedecido durante o processo executivo, senão não vale nada, nada vale. Pois bem, então, na pré-produção, no pensamento da obra, há uma racionalização de recursos, se projeta uma racionalização de recursos, até porque, voltando também ao Eduardo, o dinheiro nunca dá. Ou você racionaliza, ou você projeta a sua economia, ou você não vai chegar no meio da, não vai chegar a 50% do seu escopo. E a produção é a materialização da sua racionalização de recursos. A execução tem que economizar na prática mais do que você imaginou. Claro que sempre ao contrário. Você tem por princípio que a sua economia vai transcender o seu pensamento, o seu projeto, e vai agregar qualidade, maximizar recursos e fazer com que a produção funcione dentro do teu escopo, do teu custo. E outra coisa, todo esse processo, são processos que são sinergéticos, eles se complementam, pensar a conservação dos recursos a longo prazo. Os 50 anos, por que a gente gastou mais 15% desse material? Por que a gente gastou? Porque era o único que dava 50 anos de garantia. Então, quer dizer, nós estamos projetando uma obra para durar, quer dizer, todas as nossas ações ali visam duração de pelo menos 20 anos. É o nosso horizonte estimado, assim, primeiro horizonte, isso aqui vai ser feito, tem que durar quanto? Tem que durar 20 anos. Isso quer dizer o quê? Que você tem que, quando pensar num processo, numa etapa qualquer do processo executivo, você tem que pensar em materiais e mão de obra. Catalogar os materiais constituintes e suas técnicas características, o que dizem respeito a ele. Metodologia específica para cada material, habilitação específica para cada técnico, você imagina que os caras estão lá fazendo isso pela primeira vez. A gente olha aqueles rostinhos carimbados, estou vendo um ali, ela estava na Sé, ela está no municipal. Quer dizer, são pessoas que estão habilitadas, digamos de uma maneira assim, informal, acho que pelo INEPAC, pelo IFAM, porque são profissionais que trabalharam nessas obras todas com a responsabilidade de executar esses serviços especiais. E o monitoramento específico para cada metodologia. O monitoramento é o que garante que as observações feitas em projeto, feitas pelo fabricante, as informações que são dadas aos artesãos que fazem o serviço estão sendo observadas. E o principal dessa brincadeira toda, a documentação. Nós temos a grande sorte de ter a Regina na nossa equipe, que é uma memória viva. Mas nós temos muito pouco papel dessas intervenções do passado. Quiçá nós tivéssemos hoje, ou um ano atrás, o volume de informações que nós temos hoje. Porque a informação que eu tenho na minha cabeça agrega valor ao meu instituto, sim, mas um pequeno valor, porque se eu morrer amanhã, tudo se perdeu na minha cabeça. Mas a medida que eu escrevo, tem uma fichinha, tem um papelzinho, não morre comigo. Até porque quem está junto de mim, ou próximo a mim, ou trabalhando comigo, ou discutindo comigo, ou compartilhando comigo uma fiscalização qualquer, está lendo papel, está escrevendo papel. Tá... Eu li um livro muito engraçado, não é engraçado nada, o livro é muito interessante, que é o quadro perdido. Uma história de uma pesquisadora que descobre o cara do Caravaggio e até um determinado momento, isso criou assim, uma coisa muito... Ela falou assim, mas que chato esses ingleses, não tem nada, na Itália eles guardam papelzinho, pô. O papelzinho que o cara escreveu no bar pensando que ele ia ali, ele bota lá na caixa de papel dele. Então os italianos têm muito papel, os ingleses não têm nenhum. Enfim, é o papel, né? Porque eu quando comecei a desenvolver uma metodologia, uma das coisas que me acusaram foi, você está querendo inventar papel? Eu disse, claro, estou querendo inventar papel. O que seria dos arquivos sem papel? É razoável pensar num arquivo histórico sem papel? Agora, nós temos muitos documentos, nós temos pouco acompanhamento sistemático de intervenção. Pouco documento que conta a historinha. Porque o antes e o depois e o meio. Como é que foi o processo que fez sair do A para o B? Nós queremos acompanhar uma obra olhando assim, pois é, ficou bom, beleza. Ou queremos saber se a raspagem, o lixamento, o preparo da superfície foi feito de acordo com a metodologia, se todos os passos foram dados, se a granulometria do material que vai receber o tal verniz foi aquela, se o verniz foi aplicado na diluição certa. Como é que a gente faz isso? No olho? Confiando na pessoa? É claro que a gente pode, eu posso confiar na restauradora que está 20 anos no mercado, mas isso não agrega conhecimento, isso não agrega dados nos nossos arquivos. E daqui a 50 anos eu vou estar morto, ela também. Quem que vai descobrir como é que a gente fez? Os testes às vezes dizem alguma coisa, mas nem sempre testes em ações feitas há 30, 50, 40 anos são possíveis de detectar em detalhes. Pois bem, então a gente entra na primeira etapa da obra. Aí você aproveitei uma obrazinha lá do Comperto, uma fotinha do Comperto. As fotos todas são minhas, viu? É uma prospecção arqueológica do Comperto. Quer dizer, o que antecede essa brincadeira toda? Uma pesquisa. E a pesquisa é só histórica? Não, a pesquisa é histórica, feita pelos historiadores, que os arquitetos virem querendo entrar nesse mercado, entrando. É arqueológica, porque sem arqueologia a gente não consegue comprovar determinadas coisas. E uma pesquisa que eu digo cadastral, que é a pesquisa de arquitetura propriamente dita, que está dentro da pesquisa histórica, que é a busca dos documentos, das plantas, das intervenções do passado e tal. Agora, em volta aquele produto. Então, numa pesquisa histórica, nós não temos um produto só. Temos pelo menos três produtos, que é a questão da documentação histórica, é a questão da arqueologia, que está envolvida com a pesquisa também, que tem uma metodologia toda particular, desenvolvida pelo IFAM, pela Rosana Najar, e a pesquisa cadastral, que é a decorrência da pesquisa. E ainda estamos pensando a obra na pré-produção. Nós temos o que se chama o projeto de restauro, que são os cadastros, patologias, diagnóstico, para intervenção. Daqui, nós buscamos, em cima da proposta de intervenção, definir que metodologias são mais adequadas a esse ou aquele trabalho, essa ou aquela operação. E definimos também que qualidade que nós queremos. A gente quer Agora eu vou encarnar aqui. Nós queremos uma mesa mais baixa que a outra? Não, a gente quer a mesa do mesmo tamanho, né? Isso é a qualidade que nós queremos, né? Se nós definimos que a nossa qualidade é a melhor possível, isso obviamente, a qualidade não é uma... Não é uma palavra que é qualidade. A qualidade é uma decomposição das características que nós queremos no nosso produto. Já estamos pensando como produto. O produto desse trabalho aqui, que é o restauro da pintura do Visconti, é um produto. Nós temos que dizer, antes de contratar, quando nós projetamos o nosso escopo, que tipo de qualidade nós queremos disso aqui. E ela está intrinsecamente ligada às metodologias executivas. E que nós não temos obrigação de saber quais são. O que os arquitetos do patrimônio, os engenheiros do patrimônio, devem ser, são generalistas. É claro que eu conheço um pouquinho de concreto armado, conheço um pouquinho de pintura, conheço um pouquinho de cada coisa. Mas eu não sou um especialista em concreto armado, nem quero ser, nem nunca me interessou. Agora, eu tenho que ter a capacidade de saber que eu tenho que contratar um estruturalista quando eu tenho um problema estrutural. Porque eu tenho que contratar um professor na Itália que venha me dizer qual é a melhor metodologia para definir o tratamento de um material pétreo que eu não tenho, que eu não conheço, que eu não estou familiarizado, ou que eu não tenho certeza. Nós não somos super-homens. A gente não tem que ter certeza de tudo. Nós temos é que ter coragem para saber que nós não sabemos tudo, que nós temos a possibilidade de descobrir o que nós queremos, que afinal de contas é para isso que nos pagam. Então nós vamos buscar lá o Gohar. Por que o Gohar? Porque o Gohar adorou a chama da Estátua da Liberdade, já está há 30 anos lá no meio do mar. Isso vai de encontro ao nosso interesse dos 20 anos. Por que vamos chamar lá o Visconti? Porque ele teve em 80 no Teatro Municipal. Voltaria agora para consolidar um conhecimento que ele começou com a Regina, lá em 1980. Por que chamamos o fulano ou Beltrano? Por conta dos conhecimentos que eles têm. E também projetamos nessa história que documentação que nós queremos ter depois que essa operação acabar. Qual é a história que a gente ter? Ficou legal? Ou é uma série de documentos que monitoram, que descrevem, que nos dão os sinais, que nos explicam e justificam para nós, para quem nos paga, são os contribuintes. E para quem vem depois de nós, porque estamos todos à beira da aposentadoria, o IFAM daqui a 5 anos é 80% aposentado, o IFAM do Rio de Janeiro. E o INEPAC não está muito diferente, o Roberto é muito mais novo que eu não. Não é? Pois bem, então que tipo de documento nós queremos ter para que essas pessoas que vêm atrás de nós possam pegar essa carona? Isso aqui é a escultura do Visconti, Luiz Visconti. Pois bem, chegamos na produção. Depois daqueles produtos todos que compõem a pré-produção, os projetos, nós entramos. Isso aí é uma escultura de Bernadette no topo do Teatro Municipal. O carinho da menina aí é comovente, né? A emoção que o Eduardo fala. Né? Ela está aí. Está visando um bebê. Pois bem, a produção, a intervenção no bem tombado, materiais certificados. Você imagina que se eu inventar uma tinta para pintar aqui, quem me dá a garantia da tinta que eu inventei? É muito mais adequado eu usar um produto normatizado, no qual o fabricante dá uma garantia e que eu tenha uma mão de obra certificada, uma pessoa que sabe fazer o trabalho, que comprovadamente sabe trabalhar com aqueles materiais. Então eu tenho muito mais chance que isso dê certo, porque se eu inventar ali uma mistura, bota um pouquinho de PVA, bota uma cuspida e tal, joga um pouco de sal, não é bem assim, né? Temos que trabalhar com produtos certificados. Por que eles trouxeram o ouro lá de fora? Eles não tinham ouro que dessa garantia de durabilidade de 30 a 50 anos, que é o que nós esperamos que dure o douramento lá da área do petisco principal e todos aqueles outros elementos. Temos que monitorar essa história. Não basta dizer que tem que ser o método tal e que é o fulano que vai fazer. Se fulano não está no bom dia, se fulano esqueceu, se fulano não está afim. Não temos que fulanizar nada. Nós temos que ter métodos que nos garantam que a nossa qualidade, no final das contas, vai ser atingida. Como fazer? Monitorando. Como é que você sabe que teu filho estudou? Tem que ficar do lado dele, né? Ou não? E o que nós queremos, como, novamente, sempre esse dado aqui, porque me espantou quando eu fui pesquisar arquivos, né, a falta de informações sobre processos executivos, que é, se espera com dinheiro. O dinheiro não está aqui para pensar muito, está pensando em execução, não é isso? E execução, num ambiente de patrimônio, remete a coisas que foram feitas no passado. Eu não posso inventar coisas sem olhar o que foi feito antes. E isso é arquivo, isso é documentação. Bom, aí eu vou entrar a pegar carona na aula municipal. Isso é o nosso monitoramento, controle de qualidade, esses elementos foram aproveitados em sua integralidade. Esses aqui estavam muito destruídos, tinham dois ou três, então nós decidimos fazer um novo elemento. Nós levamos um mês para sair daqui para cá. Uma empresa especializada em cobre, que só trabalha com cobre, pegou a pecinha, fez uma pecinha que ficou horrível, fez uma segunda que ficou mais ou menos, aí fez uma terceira, ficou bacana. Você vê que ela tem o mesmo shape, as mesmas curvas, a mesma dobrinha, e foi melhorada porque nós botamos lá uns reforços por dentro, porque havia uma tendência nítida de que elas se abrissem um pouco, porque não tinha, ela só tinha uma solda de vértice aqui. Então nós criamos uma cinta aqui, em cima interna, que você não vê. Mas a peça ficou absolutamente com a mesma qualidade da anterior. O cobre tem a mesma espessura e a forma está absolutamente igual. Essa peça tem 100 anos, essa aqui tem zero. Essa peça aqui foi restaurada nesse trecho, aqui também, e o resto é uma peça integral. Quando nós optamos em não remover os ornatos do Teatro Municipal, foi primeiro que eles são os elementos originais. Então, para nós os eliminarmos, nós temos que ter muita certeza, a comprovação de que eles estavam comprometidos, e não estavam. Você vê por aqui. Esse elemento podia ter voltado para o lugar. Mas como era só 2 em 40, e nós fizemos 38, nós preferimos que esse elemento aqui é só um pedacinho, uma basezinha de uma cerca imensa. E esse monitor está aqui. Pegando emprestado aqui da ópera-prima, essa operação foi controlada por uma ficha que mostrava onde estava o ornato na cobertura, tinha uma foto antes, um cadastramento da peça com todos os danos que ela apresentava, vide e verso, né, frente e verso. Aqui nessas observações estavam todos os dados metodológicos que você precisava para intervir aqui, e aqui uma legenda dos danos. Então você tem cerca de 200 elementos na cobertura e você tem cerca de 200 fichas dessa. É um absurdo, eu não acho. Eu acho que é isso que a gente tinha que fazer mesmo, como nós vimos. Isso aqui foi uma ficha sugerida para vitrais, onde você tem o vitral inteiro, cada um dos painéis, as peças que compõem o painel. Aqui é uma catalogação das peças e aqui um roteiro de como restaurar os vitrais, as prioridades e os produtos indicados, enfim, isso é uma ficha sugerida que já está em execução. E que, num segundo momento, mostra aí o vitrais, parecendo que estava muito bem, mas essa peça rachada, aqui tem um problema de má execução, o produto inadequado, aqui tinha rachadura, enfim, tá bom. Então, a ideia de contar essa historinha, primeiro é conceituar o gerenciamento de projeto, controle de qualidade e noções de qualidade. No ambiente econômico que nós temos, né, que mudou radicalmente depois do governo militar, vem o Sarney, o Collor é quem abre a economia, e a gente passa a ter um outro paradigma que é a economia aberta, se adaptar ao mercado. E nós, que estávamos nesse nicho do restauro, estamos trabalhando hoje em dia com valores consideráveis. O Ministério da Cultura tem colocado cerca de 1 bilhão por ano na cultura, desse 1 bilhão, cerca de 200 no patrimônio, patrimônio histórico, patrimônio edificado. E agora temos a promessa de que o orçamento, que inicialmente, no início do governo, né, quase 8 anos atrás, era de menos de 0,5%, e chegar a 2% esse ano. Quer dizer, se investiu, né? Nunca antes, né? Como é que é a mesma história? Nunca antes nesse país se investiu tanto na cultura, mas é uma verdade. O atual governo investiu muito na cultura. Nós, dos órgãos de cultura, não achamos tanto que investiu em nós, mas enfim, a gente vive no mundo que é possível. Agora, nitidamente, a gente vê em nós que trabalhamos juntos, o INEPAC, o IFAM, o nome está impossível, mas Subsecretaria de Patrimônio, se eu falar inteiro, não cabe no papel, né? Mas trabalhamos e temos visto um ganho muito grande na qualidade dos profissionais, na interação que há entre essas instâncias de patrimônio. A gente não olha mais um para o outro assim, desconfiado, muito pelo contrário, né? Eu lembro que o Castro Fernandes falou: olha, a Regina sabe tudo, ninguém briga com a Regina. Naquele jeito dele, mas isso é uma maneira dele de dizer que nós confiamos em nós, não é mesmo? Nós temos assim, total confiança nessa interação que existe, não podia ser diferente, né? E temos que nos adaptar, né? Os profissionais estão começando agora, investir mesmo em novas técnicas, em observar a sua atuação profissional de acordo com um aprimoramento do conhecimento, da aferição dos elementos, todos com os quais a gente trabalha, e principalmente na documentação. Eu sou engenheiro geralmente não liga para isso, né? Engenheiro, quando é chamado, é para executar e depois ir embora para executar outra coisa. Mas, nesse ambiente de patrimônio, eu me vejo assim, sempre premido pela falta de informações. E tenho feito pesquisas no sentido de aumentar o nível de documentação. Espero que vocês tenham gostado. Boa tarde.